Sabe de uma? O filósofo Patônios já dizia: isso é que nem vinho. Já sabe, né? Abra o som do porta-mala, mãe, a gata pra dançar. Se mais uma cerveja que o bicho vai pegar. Abra o som do porta-mala, põe a gata pra dançar. Se mais uma cerveja que o bicho vai pegar. Sai da frente, rapaz, na frente, rapaz. Tudo bom de tá tocando, todo mundo vai atrás. Sai da frente, rapaz, sai da frente, rapaz. Tudo bom de tá tocando, todo mundo vai atrás. Abre, abre, abre, abre, abre. Fiquei sabendo que a galera endoidou. Quando a guitarra chora, todo mundo grita ru. Portal do Arrocha. Ave Maria. Vou abrir o som do porta-mala, mãe, a gata pra dançar. Se mais uma cerveja que o bicho vai pegar. Oh, abre o som do porta-mala, põe a gata pra dançar. Desce mais uma cerveja que o bicho vai pegar. Sai da frente, rapaz, da frente, rapaz. Quando o bonde tá tocando, todo mundo vai atrás. Sai da frente, rapaz, sai da frente, rapaz. Quando o bonde tá tocando, todo mundo vai atrás. Abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre. Abre que é sucesso, negão. Abre, abre, abre, abre, abre. Fiquei sabendo que a galera endoidou. Quando a guitarra chora, todo mundo grita ru. É isso. Na frente, rapaz, na frente, rapaz. O bonde tá tocando e todo mundo vai atrás. Sai na frente, rapaz, sai na frente, rapaz. Quando o bonde tá tocando, todo mundo vai atrás. Abre, abre, abre, abre, abre. Fiquei sabendo que a galera endoidou. Quando a guitarra chora, todo mundo vai atrás.